airborne at 32, call 120, decimal 8. Call 120, thank you. Departure Control, this is Hill 5972, crossing 18000. Hill 972, Control, radar contact. Prossiga total. Informação Bravo, serviço 320, Guarulhos. Tanque Refém está pronto para cabelo. Está autorizado, 320 Guarulhos, via Brilha, Pesubu no meio, Belo Horizonte. Decola 90, curva direita, saída da El Leda e depois voa para São Bridge. Aciona 534, controle 208. Afirmativo, via Pesulu no meio, chão tracionado. Autorizado, chame táxi. Oceano 212 Salvador, desça para 2000, 1017, direto Duna para o ILS. 2000 com 1017, voando Duna, direto, autorizado ILS, fortalece a verdade, 212, grato. Bill 972, Kim Texas Center, frequency 133.25. 133.25, thank you, sir. Quem está autorizado, chame no ponto de espera, pronto, confio só para o Bino. Deixando para o para decolar. Autorizado a alinhar e decolar. O vento 100 graus, 10 lá, 224. Oceano 212, 20 milhas para a Duna, livre aproximação ILS. Exato, aproximação ILS, 6212. Aqui Bravo Uniforme, controle Salvador, voe direto Duna, desça para 2000, com ajustado em 1017, Camilo. Bravo 24, decola, os 453, 208. 208, boa noite. Total Livre Push, você não acha o táxi? Autorizado, é Total Taxi, Total Bom, 908. Estamos 224, controle Salvador, contato radar. 7, Romeu 224, solicita o nível final 190. Sub mantém 190. Sim, Romeu 224, 190. Turno 7, aproxima-se da posição Conde, serviço radar terminado, chame Aracajum 203. Oceano 212, passa Duna, localizador e aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5. 1895, estabilidade. 6212. Salvador, muito boa noite, Oceanair 6212, 2 milhas do externo. Que 6212, sim, cheque o trem e autorizado o pouso pista 10, vento 1-0-0 graus, 129. Autorizado até o ponto de espera da 10 via Pátio Índia, chame pronto para decolagem. Pouso 12, cheque o trem autorizado, pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso na 10, Oceania 6210. Comandante Tango, Mike Alfa Hotel, é só pedir autorização para ser rebocado da posição 8 para a posição 12. Está autorizado na minha escuta, reporte ao final. Obrigado. Oceano 224, chame Recife, 12685. Recife 12685, ah, boa noite. Total 9908, após a passagem do 6212 agora cruzando a cabeceira, aliás, não tem. Já 212, fala 52, nível direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Direita, táxi via Alfa, Total livre decolar, Venturno 00 graus, 109. Alfa antes da Juliette, o 6210. Ok, ciente, está autorizado esquerda para o portão 7. Esquerda, portão 7, 6210. Total da cola, o 55 a 2208. 2208, ciente, bom serviço. Controle total 9908, decolou, está na sua escuta. Total 9908, controle, contato radar. Contato radar. Autoriza o total 9908 direto da Oleda. Autorizado. Autorizado, Leda, total 9908. Mike Brown, Rio Uniforme, está agora 18 milhas e meia para a duna, livre aproximação ILS. Livre ILS, Mike Brown, Uniforme. O ajuste, por gentileza, do Mike Brown, Uniforme. 1-0-1-7. 3600 Salvador, ajuste 1017, direto Duna 2000 para o ILS.